Primeiro você tem que amar, pra depois chamar de amor. Primeiro você tem que cuidar, pra depois chamar de bebê. Portal do Arrocha. Jerônimo, a voz. Depois chamar de bebê.